seja o nome do Cordeiro que venceu. A morte fria e angustiado ele enfrentou. Cravos e espinhos açoitado ele foi. Na cruz se fez maldito por mim. Entregue a mão de homens mafiosos foi Jesus. Sem pecado mesmo assim foi maltratado lá na cruz. Zombado, criticado, ofendido sem ter merecido. Sua carne foi marcada pela dor, mas não se entregou, mesmo rastejando no caminho. Nem se queixou, aguentou calado os espinhos. Jesus venceu o Calvário. Jesus, o Filho de Deus, ele ressuscitou. Jesus venceu.